Azul 9044, autorizado a linha e decolar pico no 0, vento 080 graus, 629. Autorizado a linha e decolar, Azul 9044. Visual, gol 99 no meio. Gol 99 no meio, completa sinal, sobre torre, frequência na noite, decimal 95. 1895, gol 99 no meio. Canal 9444, deixa para 2500, país QNH102. Autorizado a sinal do procedimento a RINAV da pista no 0, reporte passando em Serra Vida 366. 2500, reporta na no 366444. Gol 99 16, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 079. Livre pouso, pista no 0, gol 99 16. Do 9044, decola ao Zuno 7, controle 120, decimal 8. 208, 9044. Controle Salvador, Azul 9044. Azul 9044, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída Arboruna. 340 via Arboruna. São 3597, acione identificação, chegada bom foi autorizada, desça para 4000 pés, QNH 1012. Controle azul 9044, solicita proa de Elefa para evitar uma pequena formação. Autorizado 9044. Autorizado Elefa 9044. Gol 99 no meia, no solo 21, direito 121, décima 9. Quais são? 121, décima 1. Direito 21, gol 99 no meia, bom dia. Estou no 3664444. 9444, completa sinal, sendo torre, frequência 98, decimal 95. 245, obrigado, bom dia. Estou mexendo na 9444, 2 milhas, 3672, bom dia. Bom dia, mexendo na 9444, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Aguardando, 9444. Azul 9044, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterno no 26 decimal 0. Sente 1288, 1260. Coordenar o 3567 para o 357. 357, devido à área restrita entre a posição Bonfilo conforme no TAN, não está autorizado voar direto Serra Vida 366. Foi para o Serra Vida 367. Após 367, foi para 366 para o final do procedimento ordinário da pista na zero. O Xené 6075, autorizado alinhar e manter Y0. Autorizado alinhar e manter Y0, Xené 9444, no solo 27, direita 121, decimal 1. 21, Ana, obrigado, senhor. Bom dia. Xené 6075, autorizado decolar no 0, vento 090 graus, 629. Autorizado a decolar no 0, Xené 6075. O Xené 6075, decola os 29, controle 120, décima 8. 08, Xené 6075, bom dia. Pode ser o 366, então. O 3517, sabe, nosso visual no setor. Tendência para 2500, país de restrições, altímetro no 0 no 2, reporte passando seu rápido 366. Na final do procedimento arrinado da pista no zero. 3512, Samaria. Controle, Salvador, bom dia, o Xener 6075. Xener 6075, contato de radar, prepara o nível de voo 360, foi direto Leda. Direto Leda, subindo 360, Xener 6375. Então, 3597, apenas para informação, há um helicóptero da Polícia Militar realizando sobrevoo. Próximo ao Ferrávita 366, mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. 357. Permeio estabilizado, 57. 5357, no 7, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 895, bora. Salvador, tá 3517, finais na área 10. Dan 3517, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento, uma centena com 5 nós. 10 autorizado, 3517. Controle Salvador, Oceanair 6075, seria como coordenar a prova de morte se ela dá presente? Certo. MGL 75, vou ir pro base. Comando Oceanair 6075. Tan 35 no 7, no solo 36, direita 121, decimal 1. 21, 6, 7. Na minha 075, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 2825, alterno 25, no cenário 6075. Bom, no 093 acione identificação, chegada bom foi autorizada, desça para 4.000 pés, QNH no 02. Autorizada bom, 4.000 milidores no 093. Guia para controle, 05. Confirme, irá prosseguir via litoral apenas para patrulhamento ou irá patrulhar até o farol de Tapuã e prosseguir para pouso? Gente, 05, reporte visual com campo. 093, cancelado as restrições à frente, deixa para 2500 pés, ajuste no 092, autorizado a final do procedimento RNAV, reporta na final. Ok, DF 2500 no 092, chame para a final, 05 torre no 895. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, ajuste no 012, vento uma centena com meia dúzia de nós. Paralelo via Jesus. Autorizado, quais são? Segue via linha do litoral, reporta chegando no farol de Itapuã para cruzamento do campo. Reportará na posição farol de Itapuã, Guardião 05. Guardião 05, visual confirme, pousa direto Bré. Afirma, a intenção é pousar no pátio, de, no pátio do Bré. Gente, autorizado seguir direto Bré, vento, vento 090 graus com meia dúzia de nós. Reporte no solo controlado. 090 com meia dúzia, reportará no solo controlado do pátio do Bré, Guardião 01. frisou o gol no 093. No 093, torrendo no 895. 1895, obrigado, no 093. Torre Bondinho no 093, estabilizado, final RNAV. Bom dia, gol no 093, ajuste no 012, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no 0, vento uma centena com meia dúzia de nós. Livre o pouso no 0, no 093. Pode 05, considere o solo 52, frequência livre, tenha um bom dia. Frequência livre, 093, solo 56, direita 121, décima 1. 211, vou no 093. Para Provo, bom dia, Link Europa, Kilo e Twitch, Elite, Sending 160, Comissão Fox. Europa 083, Spoke Heaven, descent 4000 feet, NH 1012. Confirm if you are able to perform DNSS analyze procedure. My name is the Airmapro Zero, and we are the 4000 feet, unit 1012, Europa 083. Europa 083, so proceed on both arrival until payload position. After that, fly ahead in Duna for final NZB Zulu runway 10 Observador. Bom approach by Pedro Duna, Zulu 10. So you continue until Pelu position and then fly ahead in Casa. Proceed on both arrival until Pelu position and then after fly ahead in Casa to final VOR DME runway 10. Well, yeah, I'm going to come down.